agora fazer o quadro Adivinhe Se Puder. E, claro, vocês vão ter que tentar adivinhar as frases de alguns livros famosos, ou nem tanto, que eu vou falar pra vocês. Tudo bem? De toda a literatura mundial, vocês vão ter que adivinhar aqui. Tá bom. Assim, se vocês souberem, dá um tempinho pro povo de casa tentar acertar antes de responder, tá? Mas eu escolhi uns negócios difíceis aqui, então eu duvido que vocês vão acertar. Mas se a gente souber, a gente banca... É estimado ao vivo, é isso mesmo? Ah, não, isso é realismo. então se a gente souber, a gente tem que bancar a Dora Aventureira. Não, você fala assim, ah, esse eu sei, eu sei, eu sei. Daí a hora que eu deixar falar, vocês falam. Tá bom. Tá bom? Eu não vou saber então, nenhum. Deixa eu ver por qual que eu vou começar. Eu vou começar por um mais fácil, deixa eu ver aqui. Podia ser de mangá, pessoal otaku aí sabe o que eu tô falando. Achei, então, ok, vou começar pelo mais fácil. Adivinhe se puder. É um diálogo. Esqueceu alguma coisa? Perguntou Marcela de pé no patamar. O lenço. Ela ia abrir-me caminho para tornar a sala. Eu segurei-lhe nas mãos, puxei-a para mim e dei-lhe um beijo. Não sei se ela disse alguma coisa, se gritou, se chamou alguém. Não sei nada. Sei que desci outra vez as escadas, veloz como um tufão e incerto como um ébrio. E aí, adivinhe se puder. Eu tô frustrado porque não tem meme aqui agora pra colocar aquele cara, tipo... É mais fácil, eu acho. Eu fiquei mais assim. Não, imaginem o meme do Stallone perdido, tipo... Eu tô fazendo aqui, não é Stallone, não. Vendo, mas eu estou... Ah, também serve. É o Stallone, não. É Stallone. Não, que Stallone. Não é Stallone. Tá bom, aquele cara lá perdido. Vai ser de 5 a 0 então hoje. Então eu vou revelar quem é. É o personagem de Machado de Assis, Brás Cubas. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ah! E eu tô lendo trecho desse trem pra poder escrever sobre o outro podcast. Ele tá contando sobre o primeiro beijo dele nessa passagem. Bom, vamos para a próxima. Adivinhe se puder. Devia ter visto o estado de uma mulher que entrou aqui hoje. Uma coisa de louco. Perto dos 60 anos, eu acho. Ela me entregou uma revista com a Jennifer Aniston na capa e disse: quero ficar assim. Esse é famoso, virou filme, virou Gente, filme. Gente, eu conheço isso, pera. Eu conheço. Peraí, não, eu não vou conseguir lembrar. Ai, meu Vocês Deus. Vocês querem dica? Eu sei, eu... Não, no meu íntimo, acendeu uma lâmpada aqui e falou, você sabe o que é isso, hein? Você sabe. Nossa, peraí. Ai, meu Deus. Tá bom, vou revelar então. Ai, fala. É de PS Eu Te Amo, da Cecília Ahern. Ai. É o cabeleireiro da Holly conversando com ela. Ok. Eu vi. Nossa. Não. Vamos não para tem o próximo. De mangá, você tem certeza? Esse é um clássico, hein? Adivinhe se puder. É um diálogo também. Isso me tornaria muito infeliz, respondeu a princesa de porcelana. Veja, aqui em nosso país podemos andar e conversar à vontade, mas se formos levados para qualquer outro lugar, nossas articulações se enrijecem imediatamente e nos tornamos apenas objetos para serem olhados. Muito clássico esse. É um clássico infantil. Alice no País das Maravilhas. Eu pensei que fosse a Bela e a Fera. Não. Mas é um livro infantil. Muito clássico. Já tem filme. De onde seria? Já teve de tudo. Esse diálogo. Não vale procurar na internet, hein, Douglas? Bom, olha, eu tô com ela. Minha irmã, você pode ver. Só que tá em casa que não dá pra ver. Ok, Google. Filho da mãe. Eu tô com a mão. Xiii, vocês estão muito ruins hoje, cara. Vocês estão muito ruins. Então vamos virar para o pessoal de casa. É O Mágico de Oz, de Frank Baum. Não! Como outro assim? Outro tapa. Gente, quando a gente vai sair mal falado. E não lembra. Não liga. É, vamos sair daqui. Olha, gente, eu juro, eu já li O Mágico de Oz, tá? Mas assim, eu não lembrava. Tá, para de desculpinha. Vocês são ruins mesmo. Aceita que dói menos. Assim, você tá tem certeza que não tem um mangá? Não, não tem, não tem. Ó, eu vou dar uma chance de redenção pra vocês, hein? É o último, a última citação de hoje. Essa tá famosa e tá na moda, hein? E é um livro de distopia, já vou avisando. Ok? Tá. Então vamos lá, hein? Esse já tá muito fácil. Aí. É a primeira frase do livro. Se vocês não acertarem, nossa, eu vou. Eu desisto. Vamos lá. Adivinhe se puder. Minha mãe entrou em êxtase quando pegamos a carta no correio. Ela já tinha decidido que todos os nossos problemas estavam solucionados. Tinham desaparecido para sempre. O grande empecilho em seu plano era eu. Eu não me considerava uma filha muito desobediente, mas também não era uma santa. Eu acho que eu sei. Tem certeza? Você tem certeza? Se eu tivesse certeza, eu não dizia que eu acho, né? Mas... Valendo R$1 milhão, qual é a resposta certa? A menina que roubava livros. Maicon do céu, vocês... Nossa, mano. Eu vou chutar. Ó, oh, não fala mal. A distopia é mais forte. Não fala mal. Ah, é distopia, não pera. Não fala mal que tem gente que gosta. Não, eu vou falar, mas pop não é mal, pop é popular. Ah, tá, pop entendi, pobre, foi mal. Foi mal. Bom, em geral, assim, na analogia, dá ali pra... Não faz, é isso. Eu vou falar a mais popzinha, que é Jogos Vorazes. Ai, Jesus, não. Você já pensou a Katniss falando que ela não era muito desobediente, não era uma santa? Não foi. Eu não sei, eu não vi, nem vi. Eu não vi nem assisti. Ai, não, eu também não, né? Mas eu entendo um pouco da personalidade dela. Ah, ok, já que vocês não vão aceitar mesmo, eu vou revelar a última da noite. Ah, quer não. dizer, da noite aqui pra gente, né? Enfim, quem disse isso é a personagem principal de A Seleção, da Kira Cass. Eu lembro que eu já quis comprar esse livro. Eu olhei a capa. Eu nunca ouvi falar. Não, tipo, eu vi ele na livraria antes da vida. Nossa, parece legal. É. Nunca ouvi falar. Gente. Não, primeiro eu chutei a menina e roubava livros. Olha, você foi longe. Aí eu soube que era uma distopia. É, ela não falou antes, mas você que não ouviu. É. Eu não prestei atenção, eu estava focado em Vitória. E acabei, tá vendo? Isso a gente tira aqui um proveito, entendeu? Isso aqui tudo foi um exercício pra vocês perceberem que nem tudo da vida a gente sempre ganha. Às vezes a gente tem quedas, entendeu? Às vezes a gente erra 5 perguntas seguidas. E isso não quer dizer que você é patético. Mas... Ai, desculpa, eu não conhecia. Estou conhecendo agora. Não, ó, faz assim. Vocês estudam bem pra próxima, tá? Rodada de Adivinha Se Puder. Pra ver se pelo traga menos mangás. Não vai de zero. Traga mangás, traga Rafgana, que eu sei aquele livro de cabo a rabo. Não, eu não conheço mangá, não conheço. Eu vou começar a fazer um protesto aqui. Mangá também é literatura. Depois vamos a gente levantar faz a hashtag. Um especial de mangás. Muito bem, então, vamos seguir. Solta a vinheta. Pra quem gosta de ler... É igual eu, então. E pra quem gosta de escrever... Todo mundo tá dando essa é uma merda. BetaCast! Ladies first. Eu não quero morrer, eu já tô falando mal de uma série que todo mundo... O podcast da Liga dos Betas, do Nia Fanfiction. Eu queria ser marido dela, eu queria ser filho dela, eu queria estar na vida dela de qualquer maneira. É o Batman. Tá sempre faltando um pai, tá sempre faltando uma mãe, tá sempre faltando um irmão, tá sempre faltando um filho. Hoje o tema do nosso BetaCast, nosso tema principal, é como construir personagens... Assim, esse é um assunto muito amplo, que é difícil de abordar de uma vez só, de falar de tudo que a gente tem para falar, ou de todas as dicas e todas as opiniões que a gente possa construir acerca dessa pauta, mas a gente separou alguns tópicos para desenvolver. Os principais. Para manter uma linearidade. E tentar ajudar o máximo a comunidade do NIA. Não só do NIA, né, mas de todas as pessoas que... Nos ouvem, né? É, porque tem gente que vem atrás daqui e posta também no... Todos os entusiastas de histórias. No Wattpad, assim. E tudo mais. Todos aqueles que puderem nos ouvir. Bom, assim, sobre construção de personagem, acho importante, em primeiro lugar, saber o que o seu personagem precisa ser para a história funcionar. É, porque eu vejo, às vezes, dentro das fanfics que eu olho no Nia, uma discrepância muito grande entre o enredo, entre a história em si, o plot, e o personagem que nela está inserido. É, eu vejo que não casa. Às vezes é um romance e o personagem é um cara de ação. Mais do que o que ele precisa ser, é o que ele não precisa ser. E isso é uma coisa que se repete muito. As pessoas saem adicionando características, backgrounds, que às vezes não precisa. Então sempre tem aquele cara com um passado super pesado, sempre trágico, sempre... Às vezes não precisa, às vezes a tragédia pode vir. Eu acho que tem os dois lados da moeda, na verdade, né, de que vocês dois comentaram, porque assim, às vezes tem uma história que necessita de um personagem com uma bagagem, né, de vida, experiências, assim, mais complicadas, né, e o autor acaba fazendo o personagem meio raso, né, parece que ele tá incompleto. Não, ao mesmo tempo, existem também isso que você falou, né, Douglas, que às vezes a história não precisa de tudo aquilo, de um personagem com, né, com drama órfão, pai morreu, drogado, né? Com todos os problemas do mundo numa pessoa só. Ele pode ser mais simples pra dar valor ao enredo da história, né? Muitas pessoas do seu dia a dia têm problemas do dia a dia, sabe? Atrasou uma conta. O drama do personagem podia ser esse. Esqueci de pagar a conta de luz. Olha, sabe? Muito, eu acho que é muito mais... Como dizer? É uma coisa que te afeta muito mais, uma coisa com a qual você se identifica muito. É uma realidade, mais é uma realidade. Do que a minha família toda morreu num incêndio e o cara que causou o incêndio tava andando de cavalo acenando pra mim. Nossa! Antes de ir embora, eu jurei vingança. Pô, sabe? Às vezes eu acho que precisa de uns dramas mais mundanos. Eu acho que de todos os problemas também eu identifico muito isso no, principalmente nas fanfics. Nas fanfics que são originais, no caso. Porque quando é uma fanfic genuína, ele não passa muito por esses problemas porque os personagens já existem. Ele já tem as personalidades, né? Mas a diferença entre protagonista, figurante, coadjuvante, antagonista, oponente, personagens de diversas utilidades para o enredo acaba se perdendo. Eu vejo isso muito em originais porque as pessoas às vezes não sabem dividir as funções dentro da história. Às vezes a história é cheia de protagonista, às vezes a história é feita com um monte de personagem que precisa ser super importante para a história, precisa mover a história. E uma história genuína, de verdade, não precisa disso. Eu já posso falar mal de ao mesmo tempo. Pera que tem outro ponto, que só concluindo, tem outro ponto também que às vezes não tem um protagonista de verdade na história. E é um monte de coadjuvante fazendo coisas espalhadas por aí e não tem um grande foco. Os personagens não se desenvolvem, não progridem. E esse é um problema que assola muito as fanfics originais, principalmente, porque nas fanfics de algum fandom elas não sofrem muito disso porque já tem os seus personagens determinados e você não liga muito pra se ele é coadjuvante, ele não é, você só quer ver os personagens que você gosta em situações inusitadas. Mas nos originais é difícil, então eu acho confuso, às vezes as pessoas confundem muito as nomenclaturas e as funções dos personagens dentro da história. E aproveitando isso que você falou, um dos problemas que eu vejo quanto a isso, né, as pessoas não conseguirem desenvolver muito bem, né, definirem, na verdade, na sua história quem são os protagonistas, os figurantes e tudo mais, é que muitas vezes a pessoa arruma muitos personagens que são coadjuvantes na história, né, que estão em segundo plano, mas elas parece que sentem a necessidade de desenvolver demais a história deles, sendo que isso não é muito necessário, e às vezes acaba atrapalhando a história. Não sei se aconteceu com vocês, exatamente, às vezes, de ler uma fic que você gosta daquele casal, né, que é o casal principal na série ou no anime mesmo, e tipo, as pessoas ficam lá desenvolvendo a história daquele outro que você fala, mano, eu não quero ver a história de fulano, né, de ciclano, eu quero o meu shit, né? Né? E, tipo, né, você fica naquela agonia. Para, não precisa desenvolver tanto. Tem muito esse problema. Sim, mas, ô Douglas, fala do The Walking Dead aí. Pode meter o pau. Não, é que vocês falaram de desenvolvimento de personagem que não importa. Você lembra de quê? Você lembra de The Walking Dead, que tem o maior número de desenvolvimento de personagem que não importa. Porque The Walking Dead faz uma coisa muito interessante. Você sabe quem vai morrer por quem está sendo desenvolvido. A partir do momento que você está criando um plot para aquela pessoa, você sabe que aquela pessoa vai morrer. Como eu descobri que quem o Negan ia matar era o Abraham? Desculpa, gente, spoiler. Viram com isso. Eu sabia porque... Não, peraí. Fala como tal personagem matar outro, porque senão alguém vai assistir a gente aqui com spoiler e vai matar a gente se não assistiu isso ainda. Vocês não sabem onde eu moro. Eu conto, hein? Fala subjetivamente. Não, mas tipo, você sabe que o personagem vai morrer porque ele cria todo um desenvolvimento prévio antes de matar o personagem. O que é terrível, porque se você não vai mais usar aquele personagem, por que, que você tá gastando 2, 3 episódios desenvolvendo uma história pra ele? Pra matar ele, pra jogar ele fora. E é uma coisa que se repete, é cíclico. É, vai falar isso pra Shonda Rhimes. Né, Grey's Anatomy, tanto de gente que ela já matou naquela bodega lá. Não, mas Grey's Anatomy, eu não quero entrar no mérito de Grey's Anatomy, gente. Não quero falar de Grey's Anatomy. Por favor. Eu não quero morrer, eu já tô falando mal de uma série que todo mundo adora, então. Temos um fã aqui. Vamos seguir em frente. Bom, prosseguindo o assunto, assim, eu acho que é importante dizer e salientar pra quem vai construir uma história e quem vai construir uns personagens. Eu acho que um ponto talvez primordial, o primeiro passo, seja escolher um protagonista. Escolher e elaborar os traços mais importantes de aparência e de personalidade do protagonista. O que eu quero dizer com isso? Não existe história, ou melhor, é muito difícil que exista uma história boa sem um personagem carismático. Sem um protagonista carismático. Porque, às vezes, um protagonista carismático sustenta toda uma história. Ou um outro personagem carismático também é capaz de sustentar uma história. Às vezes, a pessoa assiste ou lê algo simplesmente por causa de um personagem específico, por gostar dele. Justamente o motivo pelo qual eu assisti Once Upon a Time por 5 temporadas, até eu desistir. Eu assisti por causa do Rumpelstiltskin. Grande autor. Quando você elabora um protagonista, você primeiro tem que adequar ele ao universo proposto. Ou seja, se é um protagonista de um livro ou de um filme de ação, ele precisa reagir e agir como tal, sabe? Como as pessoas geralmente esperam. Não que isso seja regra, não que isso seja o estereótipo, mas é o caminho linear que a gente deve seguir, no mínimo, sabe? Então, se você faz o grande herói, o grande protagonista, o cara que vai resolver as coisas... ser, às vezes, um paspalho, um bobalhão, de repente não combina com o que a história está pedindo, sabe? As ações dele precisam ser coesas com o universo proposto. No caso, você comentou... Michael tá comentando sobre o protagonista ele ser carismático, né? E eu gostaria de acrescentar algo a mais aí, além do carisma, né? Porque, às vezes, dependendo do universo onde você está, o protagonista, ele não é necessariamente, né, aquela pessoa que, tipo, é uma pessoa cativante para os personagens da história, né? Não pra gente. Mas... O sentido é que o protagonista, ele tem que ter alguma característica marcante, né? Que faça com que o leitor, ele prenda os olhos na história e naquele personagem, né? Por mais que no começo da história ele seja, talvez, uma pessoa quebrada, né? Aquela pessoa, sei lá, grossa, que não gosta de se envolver com as pessoas, ele tem que ter... Você tem que mostrar, na verdade, eu tava lendo sobre isso, acho que foi semana passada, quando eu tava fazendo um artigo pro blog da Liga, que você tem que mostrar nos primeiros capítulos da sua história que aquele personagem, ele tem o potencial pra mudar, né? Vamos dizer assim. Ele tem um potencial de mudança. Você citou esse personagem que é muito afastado, mas o que acontece, às vezes, também com muita frequência, é o contrário. É o personagem que, tipo, você precisa que esse protagonista esteja realmente sério, envolvido na coisa. E não, ele tá avulso, ele tá brincando, ele tá fazendo ceninha. Tipo, o fim do mundo tá chegando. Se a gente não terminar isso aqui, vai explodir um país. Sabe? E ao invés de estar focado, e ao invés de estar dentro, estar imerso no problema, esse personagem tá fazendo piadinha, tá brincando com um momento de muita seriedade. E às vezes isso te quebra, às vezes isso tira você da imersão na narrativa. Do clima da história, na verdade, né? Do clima da história. Tá todo mundo tenso, o mundo vai acabar e o cara tá lá fazendo piada. Entendeu? Pra você ver a importância de um personagem dentro da história toda. Às vezes uma história pode ser completamente descartável por causa de um único personagem. A Ellen falou um negócio interessante, que é sobre sobre o protagonista ser importante para as demais pessoas, os demais personagens que participam da história. Eu acho que não precisa ser para todo mundo, não precisa ser importante e relevante para todo o universo que você criou, mas para todos os personagens que ele interage, ele deve ter alguma relevância. Porque esse parâmetro de relevância faz com que a gente perceba o quão palpável pode ser aquele personagem, o quão ele faria falta dentro daquele universo. E o protagonista, e já entrando no nosso próximo assunto, que é a diferença entre um protagonista e personagem principal, o protagonista ele precisa mover a história, o protagonista ele precisa fazer as coisas acontecerem, ele precisa resolver e criar conflitos, né? Enquanto que o personagem principal... É o cara que põe a mão na massa. Exatamente. Enquanto que o personagem principal é os nossos olhos, é por onde a gente percebe a parte sensível da história. Os sentimentos são o ponto em que a gente olha com mais humanidade, digamos assim, entre aspas, né? Então a principal diferença entre um personagem principal e um protagonista é essa, porque um protagonista está sempre movendo a história. Sem ele a história não vai andar, ele resolve os conflitos, ele cria os conflitos. Enquanto que o personagem principal é o nosso ponto de vista, né? Dentro da história. Claro, eles podem ser a mesma pessoa. Sim, sim. Não necessariamente personagem principal e protagonista são personagens diferentes. Há casos onde isso pode ocorrer. Sim, sim. Quando eles são a mesma pessoa, tem que ter uma delicadeza na hora de agir e na hora de manusear esse personagem, porque ele é o personagem chave, sabe? Ele é o personagem que dá nome à série, sabe? Um exemplo de Naruto, por exemplo. Tem aquilo que a gente estava comentando antes de gravar também a respeito disso, né? É que um exemplo que a gente poderia citar é para ficar bem simples na mente do pessoal a diferença entre o protagonista e personagem principal é que o personagem principal pode ser, por exemplo, é a pessoa por quem o ponto de vista da história se passa, né? Talvez essa pessoa não seja o protagonista, igual vocês falaram, que é a pessoa que faz a história se mover. Mas é pelos olhos dele que nós enxergamos a narrativa, né, da história. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a história é sobre uma pessoa tentando chegar ao poder. Mas você não vê essa história do ponto de vista dessa pessoa que está tentando chegar ao poder. Você está vendo a história do ponto de vista do secretário dele. O secretário é o cara que vem e entrega os papéis, mas o cara que tá tentando mudar tudo é esse cara que tá tentando subir o poder. Esse cara que tá tentando subir o poder, ele é o protagonista. Mas você vê tudo dos olhos do secretário, que é o personagem principal. Eu acho que é um bom exemplo. Dá pra matar os... Só pra arrematar essa parte, né, que a gente tá falando com respeito à construção do protagonista, não só pro protagonista, mas pra todos os personagens que estão dentro de uma história que a gente constrói, é importante a gente lembrar também do fato de que dá necessidade de se construir fichas, né, pra história, para as pessoas, né, não perderem de vista, né, as características principais de cada personagem. Vamos chegar na especialidade da casa. Porque, para as pessoas que ainda não sabem, eu e o Douglas, pelo menos, somos o que a gente chama de veteranos de RPG. Então, pra quem conhece RPG... Eu não tanto quanto ele, mas... Eu não conheço, me contem como é. Pra quem conhece RPG, sabe que... Quem conhece RPG sabe que a construção de personagem é a parte mais importante de um RPG. E eu vou deixar o melhor pro final, eu vou falar sobre isso. Mas antes eu queria falar de algo importante, que eu acho que vale lembrar, que é o grupo de heróis, o grupo de personagens heróis e o grupo de personagens vilões. Sabe, os personagens que são teoricamente inimigos, os personagens que conflitam e que fazem... pode ser um rival no amor, pode ser facções criminosas diferentes, ou, sei lá, polícia e ladrão. Mas são os personagens polarizados, sabe? Aqueles que fazem acontecer coisas na história porque conflitam. E esse tipo de personagem, às vezes eu vejo muita semelhança entre os heróis e entre os vilões. E é tamanha semelhança... ideologicamente, na personalidade, na aparência, que a pessoa não consegue distinguir o que é um herói e o que é um vilão, que às vezes eu paro, leio a história e penso, poxa, se essas pessoas simplesmente sentassem para conversar, elas não precisavam estar brigando, porque elas têm muito em comum, sabe? É exatamente Batman vs Superman, porque eles brigam pela mesma coisa, eles têm o mesmo, sabe, a mesma ideologia em tese, né, entre aspas. E se sentassem para conversar, poderiam se resolver. Então, eles não funcionam como vilões nem heróis, sabe? E quando a pessoa não consegue desenvolver um personagem que é um vilão nato ou um herói nato, a história fica um pouco vazia. Você não sabe por que os personagens estão entrando em conflito, né? A narrativa cai de ritmo e tudo é prejudicado por causa da... Isso eu acho meio importante. Personagens cuja índole é meio cinza, é meio difícil de você definir, eles são muito difíceis de se construir. Então, se você... Isso não é regra, mas tipo, se você é um escritor iniciante, tenta fazer as coisas mais preto e branco, preto no branco, pra começo. Porque personagens cinzas são difíceis pra caramba. São. Personagens cinzas exigem umas nuances, exigem... Uma sensibilidade. Umas definições que são muito específicas. É muito específico. Sobre isso também, eu acho um negócio muito interessante, que, por exemplo, todo mundo está acostumado a escrever um protagonista da história, vamos dizer assim, né, com uma personalidade, vamos dizer assim, boa, né? Um caráter bom. Mas eu acho que a arte de escrever um vilão também é muito importante, por causa do seguinte... É maravilhoso. Os vilões que são bem construídos, eles são inesquecíveis, né? Que é, por exemplo, o caso daquela novela lá, né? Senhora do Destino. Todo mundo, né? Quem não gosta de Nazaré Tedesco, né? Eu não lembro do nome da protagonista. Eu não lembro o nome da protagonista, mas é Nazaré Tedesco. Todo mundo lembra. Porque a Nazaré é inesquecível. Por quê? Porque ela teve traços tão marcantes como vilã, que ela entrou pra história, né, da telenovela, né, brasileira. Sim, justiça. Uhum. Então você não pode dar só prioridade pra construir o seu protagonista, né, o bonzinho, vamos dizer assim. Você tem que dar muita prioridade pra construir o seu vilão também. Outro exemplo maravilhoso. Soraya de A Usurpadora. Ah, não. Que Soraya de Usurpadora? Soraya é Maria do Bairro. Não. Maria do Bairro? É, lógico, o Usurpador é Paula Bracho. Olha um gafe. Paula Bracho, perdão. Também serve. Também é um ótimo exemplo. Paula Bracho é diva, gente. Quem vai esquecer Paula Bracho? Eu troquei, é tanta novela mexicana. Meu Deus, vai entrar pra história do Betacast e confundir Paula Bracho com a Soraya Montenegro. Perdão. Eu falhei como ser humano. Eu desisto. Betacast informa, chantagear os seus leitores dizendo que só postará um novo capítulo se tiver reviews é um crime inafiançável. Douglas, já que você é o nosso convidado especial, vou deixar que você fale um pouco agora sobre a arte de construir um personagem para um RPG. Me diga suas preferências. Peraí, gente, me explica primeiro o que é RPG, né? Vocês falaram aí que não falar nada, mas, né? Rolling Playing Game! Jogos de interpretação. Maravilhoso. Explica você é o mais veterano aqui. Quer uma explicação didática? Pode ser uma mais simples, pra mim e pro pessoal que tá ouvindo que não sabe, que não faz ideia do que é um RPG. Bom, RPG é um jogo de interpretação de personagem, onde você realmente encarna e interpreta um personagem, seja ele mocinho, vilão, dependendo do que você quiser interpretar, dependendo do universo que você estiver inserido, onde você encara aventuras propostas por um mestre, que a gente chama de Game Master, GM, e ele dá desafios para você, o grupo de heróis que você participa, etc., como resgatar a donzela ou fazer coisas que o universo que você estiver jogando proponha. Então, RPG nada mais é do que um grande teatro, digamos assim. E é muito bom. Realmente sensacional. Eu recomendo para humanidade. Agora que vocês sabem o que é RPG, Douglas, quando nós jogamos RPG, a gente costuma fazer uma ficha. E a ficha, ela vem completamente discriminada. Ela tem nome, idade, raça, ideologia, personalidade, aparência, vantagem, desvantagem, perícia, manias, todo tipo de coisa e característica que um personagem ou uma pessoa de verdade tem. E dentre esses parâmetros que a gente usa, essa ficha ela é muito útil, inclusive, para escritores, porque você consegue construir um personagem palpável, um personagem completo, que não tenha falhas, que não tenha contradições, que não seja cheio de furos, sabe? A gente consegue fazer com que o personagem exista de verdade, que a pessoa se identifique com ele, dando manias. Isso facilita aquele processo de quando você está escrevendo uma cena e você se faz a seguinte pergunta: como ele reagiria diante dessa situação? Como meu personagem agiria aqui? Eu sempre uso esse personagem de exemplo para tudo, né? Para tudo, desde que eu criei ele. No RPG de SD, o Altair, ele era movido por essa vingança. A filha dele foi raptada por uma equipe ninja, por assim dizer. Elfos ninjas, não eram qualquer ninja. Elfos ninjas. E o personagem jurou vingança a esses ninjas. Então eu me encontrava em situações que eu, a pessoa, pensava assim: eu não vou fazer isso, isso é suicídio. Mas meu personagem era movido por um ódio, por uma vingança. Então ele tinha que ir. Mesmo que eu, como pessoa sã, pensasse: isso é suicídio, isso é idiotice, não faça isso. Meu personagem precisava fazer, porque é isso que move ele. Entendeu? Quando eu pensei, ele faria isso? Sim, ele faria isso. Eu sinto muita falta disso nas fanfics, sabe? Às vezes é muito conveniente, a pessoa, o autor, deixa de fazer com que o personagem que está apresentando um tipo de personalidade durante a história inteira, só por conveniência ao roteiro, não faz. Isso é muito frustrante, porque tudo constrói para aquele momento e você se frustra. Você está na expectativa de algo acontecer, porque você já se acostumou ao jeito de agir daquele personagem e ele não age como você está esperando. Isso é bastante frustrante. Sim, sim. Esse negócio de fazer coisas porque é conveniente para o roteiro é complicado, né? Eu já assisti séries que, assim, o conveniente, todo mundo já tinha, por exemplo, vamos dizer assim, um headcanon, né? Vamos dizer assim, de como tal personagem agiria se tal coisa acontecesse, porque tudo levava a história, né? A construção da história levava a crer que ele agiria dessa forma. E aí, quando ele precisou agir de tal forma, todo mundo se surpreendeu que ele não fez nada daquilo que todo mundo esperava. Por quê? Porque o autor achou que era conveniente pro roteiro, né? Mais fácil pra ele se tal personagem agisse dessa forma. Isso é a coisa, acho que, mais frustrante que tem, né? Pra quem acompanha. O Google perguntou se você quis dizer Once Upon a Time. Não, eu não assisto Once Upon a Time. Porque você acabou de descrever. O que me faz lembrar de outra série, que essa sim, essa é... O roteiro é tão lindo. Eu recomendo, mãe. Breaking Bad. Ah, sim. Tá na lista. É maravilhoso, porque você vai assistindo, você vê que o Walter White, ele tá com esse... Tipo, se ele se manter assim, ele vai conseguir se safar. Aí você pensa, você tá vendo a cena, o pessoal tá conversando na sala, aí o cara fala assim, nós achamos quem é o Heisenberg, quem é que está fazendo a metanfetamina. Aí você olha pra cara do Walt e você fala, ele vai estragar tudo. Ele vai estragar tudo agora. Não dá 2 minutos e ele estraga tudo. Porque você sabe a linha de pensamento dele. Você sabe como o cara pensa. Você tá acompanhando ele há 2, 3 temporadas, você já conhece aquele cara. Você é um íntimo dele, vamos dizer assim, né? Do personagem que você assiste. Você sabe exatamente o que ele vai fazer, e Breaking Bad nunca te trai. Breaking Bad nunca mente pra você. Breaking Bad sempre te conta a verdade. Ele sempre mostra o personagem exatamente do jeito que ele é. É, isso é interessante, né? Porque a coerência e a interpretatividade, digamos assim, é muito cobrada em jogos de RPG, quando a gente tem que realmente encarnar um personagem como um ator e fazer e pensar exatamente o que o personagem precisa no momento que ele foi criado. Se ele tem uma personalidade de explosiva, ele tem vantagens e desvantagens que construam as características dele para ser um cara de pavio curto. Por exemplo, essa é uma desvantagem de RPG, pavio curto, onde você simplesmente extrapola e explode. Eu acho muito interessante. Eu vejo poucos personagens trabalhados dessa forma, tão delicada, em fanfic. Às vezes falta muito apenas uma ficha, onde a pessoa coloque todas as características do personagem e interprete-as dentro da história de maneira que a gente fique surpreso. Nossa, esse cara parece eu. Eu tô me identificando, ele chega atrasado, ele se atrasa sempre, ele não é pontual, é uma desvantagem, sabe? São coisas que deviam ser construídas para que a gente pudesse ter intimidade com os personagens e ele conseguisse trazer mais vida ao universo, entendeu? E aí acontece esse fenômeno, que acontece toda vez, que a pessoa tem muito medo de pôr falhas no personagem dele, porque ele ama o personagem dele. O personagem dele tá naquele pedestal. Tem que ser o perfeito, né? Tem que ser perfeito. Então, acontece o Mary Sue, né? O Mary Sue surge aquela personagem que não tem falha nenhuma, que ela sabe tudo, que ela consegue fazer tudo. A Hermione é a melhor estudante de Hogwarts, mas a minha personagem original do universo de Harry Potter é ainda melhor do que ela. Sabe, é ainda mais inteligente do que ela. É ainda melhor com magia do que o Dumbledore. Sabe? Sabe? Eu não sei porque você é o diretor dessa escola se eu sou muito melhor do que você. É isso que acontece, a pessoa cria. Esse tipo de absurdo que a gente tem que evitar. É, se a gente parar pra ver, até a Hermione, ela tem os defeitos dela. É. Sim, sim. Ela tem os problemas dela, as falhas dela. Ela às vezes é meio orgulhosa, né? Essas coisas. Eu sempre achei a Hermione um pouco rasa. É, mas... Eu achava ela um pouco genérica, digamos assim. Mas tem gente que eu acho que extrapola demais no sentido de fazer um... Eu vou ser bem sincera. A história que eu tô escrevendo, os meus personagens principais, né? Que também são os meus protagonistas... Eles têm as dificuldades deles, né? Os defeitos e tudo mais. Mas eu tenho, assim, cada dia, constantemente, vamos dizer assim, né? Igual Alcoólicos Anônimos faz, né? Um dia de cada vez. Me lembrar de que eles não são perfeitos, porque a vontade que dá é escrever o personagem, assim, né? Perfeito, né? Com tudo certo, caráter certinho, não erra, não mente, né? Não trai, não faz nada e... Não é assim que funciona na vida real. Como eu já disse, eu sou um amante do caos, então eu sempre faço tudo desandar. A vida de todo mundo tá sempre uma merda no começo. Quando eu tava escrevendo Nações de Bronze, que foi pra geladeira, inclusive, eu comentei com o Yuri, um amigo nosso. Por que ninguém na minha história tem uma família completa? Tá sempre faltando um pai, tá sempre faltando uma mãe, tá sempre faltando um irmão, tá sempre faltando um filho. Sempre tem alguém morto ou doente. Caramba, isso tá pesado demais. Porque todo o universo é assim. Todo universo é uma merda. Mas, gente... É o Batman. Tá muito tenso isso aqui. Eu acho que eu pesei tanto a mão que eu não consegui levar a história pra frente. Tanto que a história tá na geladeira. Porque é tudo muito tenso, é tudo muito pesado. Eu até perdi o fio da meada, pra você ter uma ideia. Eu nem lembro do que eu tô falando. Quais são os personagens, ou melhor dizendo, os tipos de personagens que vocês mais gostam, estereotipando eles? Tá, eu posso começar? Tá. É, ladies first. Ultimamente eu tenho assim, tido um crush, vamos dizer assim, um crush. Muito por personagens que eles são meio que assim, anti-heróis, sabe? Com daquilo que a gente falou mesmo, com gray areas, sabe? É, com áreas cinzas. E aquele que eu me identifico, sabe? Aquele que é um meio rebeldão, assim, no início, que, assim, ele não gosta de se misturar, é meio grosso, implica com todo mundo. É o meu tipo de personagem, assim, que eu gosto bastante, sabe? Aquele marrento, vamos dizer assim, né? Na linguagem carioca. É um B10. Mas não B10, assim, no sentido, ah, eu me acho, eu sou o fodão, sabe? Perdão, censura! Mas enfim. Também a gente já falou coisa pior, né? Que hoje. Mas é aquele personagem que não precisa ser necessariamente ruim, eu fingir que é ruim, mas aquele personagem que ele não é assim, carismático no sentido de, ai, né, ser simpático com todo mundo, precisa agradar todo mundo. Não, é aquele que é pau, pedra é pedra. Eu não gosto de você, eu não vou fingir, eu não vou com a tua cara, não vou conversar com você, sabe? Essas não é aquele assim. Personagem que o autor apresenta pra gente como, olha, esse personagem é legal e a gente precisa aceitar que ele é legal. É. Sabe? Porque tem muito autor que faz isso. Tem muito autor que faz isso e fala, olha, esse personagem ele é legal, aceite que ele é legal. O universo, todo mundo fala que ele é legal, mas ele não faz nada de legal. Eu gosto daquele personagem assim, ó, ele é chato, irritante, todo mundo sabe disso, mas você gosta dele assim mesmo. É tipo isso. Eu posso ser o próximo? Pode falar. O MK sabe da minha paixão descontrolada por Viola Davis. Eu amo aquela mulher. Eu queria ser marido dela, eu queria ser filho dela, eu queria estar na vida dela de qualquer maneira. E a personagem que ela faz em How to Get Away with Murder é pra mim o exemplo dos personagens que eu gosto. Por quê? Porque ela tá toda errada. Tá tudo errado ali. Tá igual eu, então. Sabe? Os valores dela são completamente deturpados. Mas ela faz você deturpar os seus valores pra ficar do lado dela. Jesus! Sabe? Isso é aquele personagem que faz. É aquele personagem que faz tudo errado, mas, tipo, ela te comove de uma maneira que você fica do lado dela. Mesmo sabendo que ela tá errada. Influência da atriz, né? Não, mas também de uma escrita bem feita. Sim. Você não tem na segunda temporada que tem essa promotora muito enjoada? Não conta, não dá spoiler sem spoilers. Não é spoiler. É uma personagem que surge. É a Emily Sinclair, lembrei. Emily Sinclair. Sim, sim. Gente, se você parar pra prestar atenção, apesar dela ser muito aproveitadora, ela tá certa. Você passa a temporada inteira com raiva dela, mas ela tá certa. Sim, a protagonista tá errada. Por quê? Porque a história foi construída de uma maneira, a personagem foi construída de uma maneira que mesmo ela estando toda errada, você quer estar do lado dela. É um pouco de complexo de Death Note. Que é isso, gente? Você não sabe qual lado você vai. Agora eu vou ter que explicar pra quem não lê mangá. Claro, Death Note é um mangá, um anime. Ai, sim. Deixa nos comentários quem entendeu. Beleza. Maicon, quais são então o seu. Qual é o seu tipo de personagem predileto? Olha, em primeiro lugar, se eu pudesse personificar, eu ia dizer que, assim, o meu personagem preferido, personificado, é o Dr. House. Gente, eu odeio aquele cara. Meu Deus! Ele é genial. Eu gosto do personagem que é arrogante. Mas por que pode ser arrogante? Não é, ele não é arrogante sem motivo. Eu odeio ele justamente por causa disso. Porque ele é arrogante, mas ele tem razão. Entendeu? Ele é incrível porque ele é arrogante, mas ele pode ser arrogante porque no fim das contas ele tá certo. Sempre, exatamente. Sabe? E quando ele quebra a cara, é super divertido de ver. É fantástico. Você fica frustrado e fala, pô, meu herói quebrou a cara. Sabe? Então, o tipo de personagem que eu gosto muito é um personagem personificado como Gregory House. E o Hug Lauer é um ótimo ator também, mas eu também tenho uma queda por personagens diretos. personagens explosivos, que não tem papo na língua, aqueles personagens que chegam e fazem acontecer porque sim, sabe? São personagens funções. Não é coadjuvante, não é protagonista, não é personagem principal. Ele é só um personagem função. Ele chega pra fazer algo e some. E depois faz outra coisa e é legal. Eu gosto de personagens assim, personagens que funcionam. Eu quero, inclusive, abrir uma coisa juntando o que o Michael falou. Que há uma diferença muito grande entre um personagem que faz uma coisa porque ele quer e porque sim. Porque sim é desculpa esfarrapada. Porque sim é porque eu quero que aconteça. É porque eu, escritor, quero que aconteça. O porque eu quero, porque o personagem quer, é traço de personalidade. Justa observação. É traço de personalidade. É justa observação. Sabe? Eu quero fazer isso porque eu quero fazer isso. Eu sou ruim porque eu sou ruim, porque eu gosto de ser ruim. Não tenho background triste, eu gosto. Sabe? É diferente, por exemplo, do porque sim, onde o vilão é posto na história, ele vai fazendo coisas ruins e nada é justificado, ele só vai fazendo coisas ruins. É vazio, sabe? Justa observação. As pessoas acham que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, é diferente. Você pega um Madara da vida. Madara fazia... depois inventaram uma historinha bullshit pra ele. Mas durante muito tempo, ele fazia as coisas ruins porque ele gostava de fazer aquilo. Eu acho que isso é muito importante, isso que vocês falaram. Eu não tinha, assim, parado muito pra pensar com respeito a isso. Mas eu acho que um dos problemas quando a gente tá começando a aprender a escrever é justamente isso que vocês falaram. Eu acho que o autor, ele corre muito risco de confundir o que o personagem quer, o que ele faz porque ele quer, com a sua vontade pra ele. Porque você, como autor, a sua função é narrar para o leitor justamente isso que a gente tá comentando, os traços do personagem, né? Do que ele gosta, do que ele faz, as razões de por que ele faz... E não as suas razões. E muitas vezes a gente tenta, sem querer, vamos dizer assim, né? Se inserir. A gente se projeta. A gente se projeta no personagem. E isso às vezes dá muito errado. Bom, chegando no fim, mais esse bate-papo aqui, uma exposição de ideias aqui. Eu achei bastante informativo. Eu acho que foi proveitoso. A gente conseguiu debater bastante coisa. Então, né? Até já acabou. Foi breve. Magoei que já acabou. Mas eu acho que mesmo assim, né? De maneira resumida, acho que deu pra gente comentar bastante coisa. As principais, né? Coisas que a gente tem que dar realmente valor. Quando a gente vai construir um personagem, né? Tem que tomar cuidado, porque ninguém é perfeito. Tem que tomar cuidado pra não fazer personagens muito parecidos em características, né? Personalidade, muito lineares, né? Tem que ter aquela discrepância pra dar o conflito. Pessoas nascem em situações diferentes. Nascem em hospitais diferentes, nascem em dias diferentes, nascem... Sabe, tem criações diferentes, moram em casas diferentes, em bairros diferentes, tem vidas diferentes. Então, você pôr essa história onde vários personagens têm várias características parecidas, eu acho muito impossível, a não ser que você esteja fazendo uma coisa meio grupinho que se molda pra poder interagir com os outros. Como falar? Tipo, grupinho dos populares. Que a pessoa muda completamente pra ficar mais parecido com o outro. Mas isso já é uma evolução, digamos assim, do personagem. Porque pra ela mudar, ela precisava ser diferente antes. Exatamente. Então a pessoa ia ter que... eu acho que, em síntese, se eu pudesse recomendar alguma coisa pra todo mundo que está ouvindo a gente, eu diria pra construir uma ficha de personagem, assim como em RPGs. Mesmo que tenha algumas informações que você não vá usar dentro da sua história específica, que pode ser um romance, pode ser uma vida escolar, pode ser um terror, uma fantasia, não sei, um épico medieval, mas uma ficha de RPG adequada ao seu universo vai te ajudar em níveis assim, extraordinários na hora de você conseguir seguir um pensamento linear pro personagem. Então, se você conseguir... Porque às vezes eu vejo as pessoas... preenchendo os personagens com signos, com comida preferida, com não sei o que lá, E quando você vai ver, isso não está na história, isso não influencia na história, isso são informações irrelevantes, são informações maçantes, você não precisa saber, é libriano, mas eu não ligo se ele é libriano, eu quero saber como é a personalidade dele, como ele age, quais são as características, vantagens e desvantagens que ele tem. Mas essas informações podem estar na ficha. Sim, devem. Todas as informações. É, mas não necessariamente precisa ser demonstrado dentro da história, né? Mas pra você ter o seu controle próprio. Isso. É. Bom, eu, se eu tivesse que dar, né, um último conselho, meu último conselho também seria o seguinte, gente. Figurante coadjuvante se chama figurante coadjuvante porque... Porque tem uma razão, né? Justamente porque esse é o nome deles. Então, não tentem transformar o coadjuvante da história de vocês em protagonista, né? Tratem ele como eles merecem, né? Porque muitas vezes você acaba construindo uma história pra eles que não tem necessidade de nenhuma, não vai influenciar na vida do seu protagonista de maneira nenhuma e acaba quebrando o clima da história, né? Então, tratem os figurantes e os coadjuvantes como eles merecem, né? Ou seja, como pessoas secundárias da história de vocês, pra não atrapalhar o bom andamento da história. Bom, e como minha dica... Chamem um beta. Chamem um beta pra ajudar vocês. Melhor dica. É sério. Merchan mesmo. É merchan mesmo. Às vezes as pessoas não levam muita fé ou dão crédito ao trabalho de um beta, mas quando você tá dentro da coisa e você vê a estrutura que a gente tem pra fazer as coisas acontecerem, realmente, eu pelo menos quando entrei na liga alguns anos atrás, eu fiquei impressionado. A primeira planilha que eu vi mudou meu mundo. É sério. Você toma um não choque conta. De realidade quando você vê a planilha. Não, não conta, não conta Douglas, senão eles vão ficar com medo de entrar pra liga. Não conta das planilhas enormes que a gente preenche, não. Deixa pro pessoal conhecer quando entrar pra liga. Não, gente, é maravilhoso, tá? É lindo. Em síntese, você precisa identificar os tipos de personagem que a sua história precisa. Você precisa conseguir fazer um grupo de protagonista, figurante, coadjuvante, antagonista, oponente, coeso e funcional. E carismático. Você precisa saber diferenciar. Você precisa saber escolher o seu protagonista bem e criá-lo de forma carismática, de forma bacana, desenvolvê-lo de maneira coesa. E eu acho que muito importante, muitas pessoas confundem às vezes as funções, saber a diferença entre um protagonista e um personagem principal, que a gente falou aqui hoje. Às vezes o personagem ele pode ser, e na maioria das vezes é, um protagonista e o personagem principal ao mesmo tempo. Mas quando as funções são distintas, você precisa ter muita sensibilidade ao agir. E eu acho que por último, saber diferenciar grupo de vilão e grupo de herói, né? A gente também falou sobre isso, que às vezes, e muitas vezes, a gente vê que um grupo de herói podia ser um grupo de vilão, e um grupo de vilão podia ser um grupo de herói facilmente, porque eles se confundem entre si, tem muito mais em comum do que a gente acredita que tem, né? Às vezes a história pede isso, ou o camarada está querendo escrever algo assim, olha só como eles são bobos e estão brigando por coisas bobas, tipo Batman versus Superman. Que eu acho um roteiro interessante de se analisar nesse ponto, porque aquela luta não devia existir. Não faz o menor sentido, eu sei. Não faz o menor sentido. Né? Uma conversa do milionário e o jornalista do Clarim Diário ia resolver isso, mas tudo bem. Você acabou de citar o jornal do Homem-Aranha. Eu falei, Clarim Diário. Clarim Diário. Planeta Diário. Planeta Diário. Isso. Clarim Diário é do Homem-Aranha. Eu vou admitir que eu não gosto. Não vou dizer não gosto, mas a minha preferência não é a DC. Então fiquem com isso na mente e beijos. Acabou de arrumar muitos inimigos. Você não percebeu isso. Alguém tem mais alguma última consideração? Ou a gente pode dar o tchauzinho pro pessoal já? Não, eu tenho uma última coisa para falar. É o nosso Tumblr e o blog da Liga e todas as mídias, que a página da Liga, né, Liga dos Betas, tá no Facebook, vocês podem procurar, o blog da Liga também, a gente também tem o Tumblr. Acesse o nosso Tumblr, né, que é ligabetacast.tumblr.com. E também, quem precisar entrar em contato com a gente, tem o nosso e-mail, que é betacast.ligadosbetas@gmail.com. É, mande sugestões, mande assuntos que você queira que a gente fale, que a gente comente, que a gente dê uma ideia. É, pode mandar pela Ask do Tumblr também. Quem sabe aí a gente não possa gravar um programa especial. Não esqueçam que semana que vem tem mais um episódio das nossas audionovelas, né? Espero que vocês estejam gostando. Inclusive, eu quero o meu personagem pra ontem. Quero que vocês criem um personagem pra mim. A gente vai trabalhar no personagem. Vamos pegar uma ficha, vamos diferenciar ele do personagem principal e protagonista. Saber se ele é um herói, se ele é um vilão. E as demais coisas que a gente falou aqui. Gente, obrigado por ouvirem a gente. Então, a gente encerra por aqui. E até o próximo episódio do nosso BetaCast. Bom, estive com Ellen e com Douglas. Foi um papo proveitosíssimo. Foi muito divertido. É, gente, foi legal a beça. Eu espero ser convidado de novo, me divertir pra caramba. E até o próximo BetaCast, onde eu vou aparecer pra gente continuar falando mal de The Walking Dead. Que horror! A gente vai perder os fãs de The Walking Dead aqui do BetaCast. Não, The Walking Dead é legal, velho.